Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje entramos em modo Portugalex. E as conversas de esquina estão de regresso neste mês de março e hoje estamos em modo Portugalex, pois recebemos o ator António Machado. António, yeah! Muito obrigado. Hey, yeah! Finalmente, desde 2013 Olá. Que estamos a conversar. E estamos em 2015. 16. Acho que já é 16. Acho que sim, sim, sim. Pelas minhas contas, talvez seja 2017 já. Pois. Tempo... Mas muito, muito, muito. Eu sei o porquê, porque este programa é feito muito na base da insistência do Facebook mas, e o António Machado não via as mensagens. Não, eu vejo as mensagens, mas aquelas ficaram no filtro. Eu expliquei. Ficaram no filtro, exatamente. Eu não sabia que aquilo existia, mas há um filtro de mensagens. Então pois fui há. Ver e tenho milhentas mensagens desse tipo, não só de eventos, perdi alguns eventos de apresentação e tudo, mas inclusive a pessoas de família e essas mensagens. Olha, gostávamos que fizeste parte deste projeto ou entrevistas sim, mesmo. Sim. Portanto, peço desculpa, mas realmente... Mas não foi há muito tempo, foi só desde 2013. Quase 3 anos. Há o repelente Zika e o repelente também conversas de esquina. E este programa vai acabar depois desta piada, naturalmente. Ora bem, vai ser considerado de mau gosto. Mas António, tenho que te perguntar, conduzir um carro clássico é algo que se sente, mas não se explica? É muito difícil explicar às pessoas, a não ser que as pessoas tenham também ou gostem. E há, muitas vezes eu gosto mais às vezes de andar com um carro antigo, um carro clássico, do que um novo. E não sei, aquilo é o cheiro, é a condução do carro, também depende do carro, claro. Mas a condução do carro é hilariante. E depois começa a pensar como é que naquela altura se andava assim. Sem alguns apetrechos de segurança que e tudo, mas pá, é brutal. É o prazer de saber que aquele carro tem história e que te faz ter gosto em conduzir. Sim, não, e tu gostas de saber de onde é que vem e és transportado para aquela altura e sim. Tu pensas o que é que estavas a fazer. Se for há muitos anos, não, eu só tenho 42. 18. Portanto, se for um carro mais antigo do que isso, eu tinha um Carocha de 68 que ainda era mais antigo do que eu, sim. Portanto é giro. Quando aquele carro saiu, o que é que eu andava a fazer? Nada. Em 68, nada. Eras um projeto. Era um projeto. Mas é giro, aquele carro viveu uma época em que as pessoas andavam naqueles carros, iam para o Algarve, iam para o Porto, iam para todo lado, naqueles carros, famílias inteiras metidas dentro de um Carocha, que era espetacular. Relativizas os dias de hoje e as queixas de hoje por também conduzires esses carros e te pôres no lugar daquela altura? Se calhar as coisas não são tão más assim. Não, agora tu és exigente com outras coisas. Claro, né? Mas eu ando com o carro na boa, claro que não vou pegar num Carocha e ir, um Carocha de maior de 68, e ir para o Algarve, à maluca, sem ar-condicionado, sem nada, embora eu também tenha um carro sem ar-condicionado, e vou. E vais. agora não, porque com crianças agora é complicado. Uma espécie de Survivor. Um Survivor. Sim. É verdade. Não, e já sou do tempo em que não se andava na autoestrada, não tinhas autoestrada para o Algarve, portanto. Agora, não imagino as pessoas de Carocha, por exemplo, eu vim do Estoril para o Algarve, todos contentes com o Carocha, demorava 5 horas, 6 horas. Portanto, tens saudades desse tempo que não viveste? Gostavas de ter vivido nessa eu, altura? Eu gostava por causa das corridas de automóveis, eu sou fanático de corridas de automóveis e já corri também, de vez em quando corro. Mas eu gostava de ter nascido para aí nos anos. O meu pai nasceu em 33, uhum. E eu gostava de ter nascido para aí, sei lá, 40, 1945 ou 55. Tinha passado as épocas de ouro do desporto automóvel em Portugal, Vila Real e tudo, dos anos 70 e 80. Tinha visto os carros de rally do grupo B, e depois a partir daí já estava a andar, já tinha visto tudo. Onde é que nasceu esse bichinho das corridas de automóveis? É precisamente com o meu pai. Meu pai é fanático também de corridas de automóveis desde miúdo. E desenhava carros e tudo. E desenhava para nós, para mim e para os meus irmãos. Eu tenho dois irmãos. Agora já não desenha, já desenha pouco. Já tenho 80 e vai fazer 83. Mas desde aí que ele entrava lá em casa com carrinhos e já adorava, já dizia as marcas dos carros, e como adorava, nós também. Eu sou fanático da Ferrari, é a minha marca de eleição, mas em relação às marcas de automóveis, há pessoas que de vez em quando me veem com camisas da Porsche, com camisas de outras marcas, e dizem: "Ei, és um traidor." Eu não sou traidor, que isto não é um Sporting ou Benfica, atenção. Uma coisa é que tu tens um clube de futebol, outra coisa é que eu adoro todos os automóveis e todas as marcas. Sou capaz de andar com o blusão da Ferrari como a seguir ando com o blusão da Porsche, como ando com o Alfa Romeo, e as pessoas às vezes não... Tu és a Ferrari, agora andas com o blusão da Porsche. E qual é o problema? um bom domingo para ti é complementado com aquelas 2 horas e meia de Fórmula 1? Olha, era até o Senna morrer em 1 de maio de 94. Eu sou fã do Senna, ainda hoje, e muita coisa mudou desde aquela altura. E dava-me um ânimo muito grande chegar à televisão e ter aquele capacete amarelo à frente, normalmente, das corridas. E depois disso perdi um bocadinho a pica, confesso-te. Já não sei quem são as equipas todas, ainda torço pela Ferrari, como é óbvio. Mas vou ver as corridas e às vezes são uma pasmaceira enorme. Aquilo não... Tu percebes que ali o dinheiro controla tudo, infelizmente, como em tudo no mundo quase, e não tens pilotos que... pá, que andem com o carro com as mãos, percebe? Tens máquinas, tens os miúdos botões, cada vez mais novos e com botões. E o Senna, e o último foi o Schumacher, que passou por essa altura, que ainda andou com caixa manual. Epá, e hoje em dia as pessoas não imaginam. A modalidade traiu-se ela própria. Eu acho que sim. Eu acho que tu queres tanta evolução, tanta coisa, que já... Que perde a graça. Perde a graça. Aquilo é um jogo de computador. Aquilo, tens os pilotos cada vez mais novos, porque os miúdos cada vez mais novos andam com aqueles carros em simuladores. E perdes a pica de, pá, não sei, de realmente teres... O meu está desligado, está a fazer barulho, perdes aquela pica da caixa manual e do condutor fazer a diferença. És uma pessoa vintage. Sou um bocadinho. Assim. Sou um bocadinho. Não sou vintage, mas gosto muito... Não sou saduzista, não ando a viver nos anos 80, sim. Mas adoro os anos 70 e 80, foi os que eu vivi quando era pequeno. E ponho música de anos 80, portanto, é a música que eu gosto, mas eu ouço música moderna e vivo em 2016, não ando a viver, ai, antigamente é que era bom... Ah, não és dessas pessoas Não, tens coisas muito boas agora, é aquilo que eu digo, tinhas coisas espetaculares na altura, eu tenho 42, nos anos 80 eu era pequeno e não havia telemóveis, os meus pais sabiam sempre onde é que nós estávamos todos, portanto, tu tinhas uma coisa que era... Nada, podes ter. Tinhas uma coisa que era... A vida era mais respeito. Pura. Era mais pura. Sim. E assim, desapareciam crianças na mesma, e havia violações na mesma, e havia as mesmas coisas. Só que hoje tu estás tão... Eu vejo por mim, e agora já tenho filhos, e vejo por mim, se os meus miúdos agora tivessem, pá, 12, e andassem com o telemóvel, estavas o tempo todo a ligar onde é que tu estás, né? Pá, e não pode ser assim, não podes... Nos meus pais a gente aparecia às 8 para jantar. Sim. E assim, onde é que vocês andaram? Ah, eu estive em casa deste, ou em casa do outro. E pronto. Ou então ligavas de casa dos olha, pai, estou aqui em casa do não sei quantos. Pronto, era o suficiente, tinhas o telefone de casa. Sim. E às vezes estavas na rua, assim, pá, tenho de ir a uma cabine telefónica. Ou ir à casa de alguém e ligar, e fazias isso. E os meus pais sabiam sempre, íamos à rua e andávamos de bicicleta, e hoje em dia está tudo metido em casa, agarrados aos computadores. Havia também mais... não são todos, claro. Sim, mas havia mais felicidade aí. Lá está, eu não sei se havia mais felicidade, havia uma felicidade mas diferente. Quando olhas para o futuro dos teus filhos, se calhar vai-lhes faltar isso, o contacto com as coisas. As bicicletas, os carrinhos de regulamentos, os meus ainda têm, os gêmeos têm um ano e o outro tem 2 anos e meio, uhum. O Duarte tem 2 anos e meio, portanto, daqui a uns, mas eles adoram andar nos carros a pedais, pronto. Vou fomentar mais isso do que estarem os três agarrados aos iPads e aos jogos eletrónicos. Uhum. Ainda ninguém, não lhes mostrei ainda a PlayStation nem nada disso. Quando ele vir a PlayStation vai ficar maluco, já não sai de casa, e isso não pode ser. Agora eles já viram o iPad, portanto agora de vez em quando ele pede, vai lá mexer e tal, mas não fica agarrado àquilo, porque senão nós estamos tramados. Qualquer dia estás sentadinho descansado no sofá, que hoje é o que os pais modernos querem, é estar descansado no sofá e os três calados, ou os miúdos calados, pronto, estão agarrados aos iPads e não falam, ninguém fala. Eu isso não quero fazer, porque não tive nada disso. E jogámos às cartas com os meus pais, mais que o meu pai. Jogámos às cartas, eu e os meus irmãos e tudo. Fazíamos legos, construímos legos, tudo. Jogámos com carrinhos e tudo. Não éramos malucos de jogos eletrónicos. Apesar de ser há 20, 30, 40 anos, havia essa liberdade para estar e para conversar com os pais. Fomenta. Sim. Porque a noção que há, a essência que há, aquilo que se diz muito das pessoas dos 40, 50, 60 anos... É que a ligação com os pais não era tão forte, sim, como é hoje, havia um distanciamento. Havia um distanciamento, sim. Eu acho que era mais na geração dos meus pais. Sim. E não dos meus pais connosco. Nós ainda passámos por isso, mas não estávamos, por exemplo, os meus pais. Quando éramos pequeninos, sim, pai, com 2, 3 anos, a gente se calhar comia na cozinha, com a empregada, né? Ou com alguém. E os meus pais comiam na sala porque a minha avó estava lá, era outra coisa. Eu não quero isso, como é óbvio. Eu quero que eles tenham, que eles partilhem tudo. Agora, eles estão numa idade muito pequenina, mas quero que eles partilhem tudo e que já comam à mesa e partilhem de tudo. E que sejam, acima de tudo, felizes. Assim, hoje em dia os pais não são diferentes dos antigamente, só que tu hoje tens uma noção... São pais com açúcar. São pais com açúcar, isso normalmente são os avós. Ah, sim, mas... Os avós são pais com açúcar, mas não, eu estou preocupado que eles sejam felizes. Eu não quero ser um super pai, ainda outro dia estive a ler um artigo sobre isso, que as pessoas estão a formatar os miúdos, que eles não saem à rua, não caem, estás tão em cima deles que eles não caem, não batem com a cabeça a lado nenhum, não se magoam, não sabem o que é magoarem-se. Quando eles tiverem idade para fazer qualquer coisa, não conseguem ser independentes, porque os paizinhos estiveram sempre em cima deles. Por isso também acho que há ali um limite, eles têm de explorar, têm de mexer, têm de se entalar. Eu muitas vezes, não é por ser, não é, é fazer maldades, mas às vezes, só, mexe lá aí, mexe, vais-te entalar, ele entala-se, au, começa a chorar, estás a ver? Mas ele tem de se entalar. Se tu fechares tudo, eles não mexem em nada. Não sabem o que é o mundo? Não sabem o que é o mundo. um dia vão à rua, ou são atropelados, ou vão contra uma parede e ficam malucos. O vício do pai galinha controla-se como? É muito difícil. Porque lá, enquanto eu estou a dizer isto, custa-me muito. Estás sempre a pensar assim: cuidado, a minha palavra de manhã à noite a dizer: cuidado, cuidado, não, não batas, não, olha a cabeça. Não. Já está. Mas às vezes não consegues evitar. Agora, claro, que eu quero evitar é que eles se magoem muito. Agora, cabeçadas nas mesas vão dar, não é? Eu também dei. Apesar de não e cair, seres, escorregarem, essas coisas. Apesar de não seres saudosista, como disseste há pouco, há saudades do menino António Machado. Ah, há saudades quando eu tinha 10 anos. Eras muito anos. Diferente daquilo que és hoje? Não, ou não. Este tempo moldou-te um bocadinho aquilo que... Não, moldou-me muito. Olha, uma das coisas que moldou muito a minha forma de ser, a minha pessoa, foi a música. Eu agarrava muito à música e era... Eu sou daqueles... Eu não ligo grande coisa, mas sou caranguejo, então era muito romântico e as miúdas às vezes diziam que não e eu agarrava-me à música e escrevia poemas e escrevia cartas às miúdas e depois uma pessoa começa a olhar para aquilo e diz, mas que estúpido! havia coisas... Por isso é que eu digo, tenho saudades de algumas coisas daquela altura. Não tenho saudades de outras, mas... António Machado, o galã, é um cognome que galão. É um cognome que te assenta bem. Era bom, o galã não. Não, lá está, porque eu havia os miúdos todos girados da escola. Ah. Eu não era. Portanto, eu fazia a parte de palhaçada e elas riam-se imenso e pronto. Ah, e era através do riso humor. Que conseguias... Tem de ser. Ainda hoje. E apesar do humor e da boa disposição que tens, consegues conciliar essa tua faceta com uma autoridade enquanto pai? Acaba não, por tornar-se difícil. Não, tens de ter. Tens de saber dizer que não. Tens de saber vezes. Dizer que não e zangaste. E zangaste à séria. Porque és capaz de zangar. Muito. Sabes que a idade é conversa de velho, mas a idade. Eu tenho 42 e há certas coisas, por exemplo, na vida social que eu já não tenho paciência. Tens paciência, sim. E antigamente não. Tu que idade é que tens? Eu, 19. 19? Não, 25. Tá, 25. Eu com 20. Uhum. 20, 22, a gente ia jantar fora, por exemplo, e alguém dizia: este garfo está sujo. E tu dizias: está calado, pois não digas nada, que isso é uma vergonha. Agora vais chamar um empregado porque o garfo está sujo. Limpas isso. Hoje em dia, não. Porque tu vais e assim, a pior coisa é nesses restaurantes, nos espaços públicos, tratarem-te mal. Tratarem, sim. E não têm direito de fazer isso. Não têm. Eu não tenho de levar com a má cara das pessoas e serem incompetentes. E o que dá a idade é tu não tens paciência para a incompetência. Porque tu estás a pagar um serviço, seja o que for, seja nas bombas de gasolina, às vezes demoram horas, às vezes nas bombas estão ali feitos para 3 ou 4 pessoas, e antigamente uma pessoa estava ali calada horas, e agora se calhar, olha, desculpe lá, porque é que essa caixa está fechada? Ah, porque o meu colega está ali a fazer... E as pessoas começam todas a reclamar. Hoje em dia as pessoas reclamam mais. E eu então, não estou o tempo todo aos gritos com as pessoas, nem zangado, não ando furioso, mas... Mas o meu limite de ter paciência começa a pensar assim, vou-me passar. Vou-me passar. E não só é aquela coisa de, olha, não se importa, passa-me um livro de reclamações. E as pessoas fica toda a gente a olhar para mim. Mas é isso que as pessoas têm de fazer, é reclamar. No entanto, aquilo que tu... Mas também é por causa do sono que eu tenho. Os gêmeos deixaram um ano e eu não durmo nada. Pronto. Tens que tomar mais vale desperto. Não posso, tenho que estar sempre acordado. No entanto, aquilo que tu mostras, aquilo que tu demonstras e a personalidade que tu tens da brincadeira, da piada, do humor, não te faz sentir a obrigação de transmitir isso naquilo que nós chamamos a vida real? Não temos que as pessoas, ao verem-te assim, mais exaurido com a vida, digam: este gajo é um falso. Não, muitas vezes dizem, não, às vezes, sabes que às vezes há pessoas que têm o prazer de me pôr zangado para ver até onde é que vais? O que é que conseguem? Pronto. E já me viram e assim, ei, estás mesmo chateado, depois estou. Ei, eu nunca tinha visto chateado. Qual é a piada? Eu não percebo qual é a piada, mas já me viram mesmo chateado. E isso também acontece, especialmente quando uma pessoa não dorme pouco. E digo-te uma coisa, a tortura do sono, um dia que tenhas filhos, não sei se tens? Não. Um dia que tenhas, vais ver que a tortura do sono é a pior tortura do mundo, porque tu andas com os nervos à flor da pele o dia inteiro. Ainda não recuperei, que eu tenho um com 2 anos e meio, não é? E tenho estes com 1 ano, e neste ano... Mas pelo menos vai tudo dormes. Despachado. Pois, já vai tudo despachado. E isso, é o que eu te digo, às vezes estou mesmo chateado, estou cansado com sono, e isso é que tu tens de ter paciência. Tu percebes que isto é pelo sono que eu vou-me zangar agora ou é uma coisa que eu tenho mesmo de zangar. Pronto. Mas normalmente ando sempre bem disposto e acordo sempre todo contente. É o maior dos desafios que têm contigo, é tentar desmontar-te. Sim, sim. É quase como, como um jogo de tabuleiro. Vamos lá tentar. Deixa lá ver aqui. Deixa lá ver onde é que a gente o pode chatear. Deixa lá. Normalmente é ou suja-me o vidro do carro. Pronto, sim. É pá, quando há coisas que eu gosto, às vezes as pessoas. Mas é só para, é mesmo para a palhaçada, só para me verem virado ao contrário. Tornaste-te mais assustado com a vida ao ser pai? Sim, sim. Não assustado com a vida, assustado com as coisas que eu não reparava, como num instante, em segundos, uma criança pode desfiar das mãos e ir para a estrada. E na quantidade de ameaças que existem, que os miúdos são malucos e escondem-se. E de raptos e dessas coisas, fiquei muito mais consciente a esse tipo de coisas. O amor que se tem por um filho pode ser maior que, por vezes, e se calhar isto é um bocadinho forte, pode ser maior que um possível arrependimento por ser pai e perder-se uma parte da vida que se tinha, umas horas de sono que se tinham. Tu pensas sempre assim, mas para que é que a gente foi ter crianças? Eu devia ter tido era um cão. Mas depois tudo o resto é compensador, claro. Primeiro ver o miúdo a rir o tempo todo, e ele agora, o Duarte, já tem 2 anos e meio, já interage, já chama, já brinca, já mas já houve momentos em que pensaste para ti, porque é que eu me fui meter nisto? Pois, sim. Mas com o Duarte, essa sinceridade. Com o Duarte não, porque foi sim. O primeiro, então foi, okay. Foi muito a giro e foi, e os outros também, atenção. Mas com estes, agora que tu estás muito cansado ainda de dormir pouco no primeiro, e eles, quando acordam todos ao mesmo tempo, durante a noite, é que tu não dormes nada, começa a pensar, mas para que é que a gente foi por isto já? Fazer mais já. E às vezes a Sofia, a minha mulher, ainda quer outro. E eu digo sempre, dizes, não. Eu disse, pá, não. Mas ela de noite esquece. Ela não esquece isso. Ela só se lembra disso durante o dia. Mas não. Mas por enquanto acho que não. Agora sim, adoro. Claro, como é óbvio. Esta é uma fase que eu sei que passa, e por isso é que uma pessoa tem de pensar, contar até 10 e então não podes andar o tempo todo a passar, não é? E tens de contar até 10 e pensar, isto é uma fase que passa, e esta fase, toda a gente diz, olha, aproveita bem esta fase, que é melhor. Eles são pequeninos, porque depois quando eles começam todos a correr e a fugirem das mãos e não sei o que, ainda é pior. E depois ainda ficam adolescentes, que então essa é que é a fase estúpida, e eu tenho vários amigos meus com crianças adolescentes, epá, que eles dizem, pá, só apetece é mandá-los todos embora. E quando eles disserem, pai, dá-me 20 euros, tu dás os 20 euros, eles viram de costas e não querem mais saber. Exato. Ou seja, assim, tu és estúpido, não percebes nada. Eu já vi amigos, os pais, eu às vezes até me meto com eles, assim, tu estás naquela fase em que os teus pais são estúpidos, que não percebem nada. E eles, ya. Sabe, portanto, achas mesmo que os teus pais não valem nada. Sim, pá, só ya, os cotas, ya. Estás preparado para que os teus filhos... Não. Façam isso. Não. Mas vão lá chegar. Eu sei, mas às vezes eu digo, como é que esta coisinha querida que está aqui agarrada a nós, sim, daqui a uns tempos, está-me a dizer, pá, vocês não percebem nada, eu quero ir embora. Tipo para o Urban. ou então ligarem tal, e tal da manhã, olha, podes ir cá buscar. Tipo, chofer, pronto. Não estou preparado ainda para isso. Fazes o Portugalex há praticamente uma década, é com sátira social sobre política, pessoas, momentos, futebol, tudo e mais alguma coisa. Aquilo que eu te pergunto é o seguinte: brincares tanto com a vida do país faz-te ter uma opinião de Portugal mais, entre aspas, aparvalhada? Eu acho que faz-te ter primeiro consciência de algumas coisas que eu também não sabia, só vi ali nos textos. Às vezes vou gravar o Portugalex e a gente começa a ver, e a Patrícia que escreve, sim, a Patrícia e o Fábio, a Patrícia, sim, era das produções fictícias, agora as produções fictícias já não estão, foram vendidas, então o programa é mesmo feito agora pela RTP, mas a Patrícia continua a escrever, e a Patrícia diz, não, isto é que aconteceu mesmo, isto que eu escrevi agora aconteceu mesmo. Portanto, há coisas que nem nós sabíamos, há muitas coisas que a gente se farta de rir, mas eu sei do retrato do país pelas coisas caricatas que vão acontecendo, as coisas parvas que vão acontecendo. Mas não é um retrato, é claro que o nosso país é fantástico, simplesmente nós vamos atrás da vida política das coisas que acontecem, infelizmente. Portugal traiu o selo próprio. Eu acho que não foi Portugal que se traiu ele próprio. Eu acho que as pessoas, eu acho que os políticos e a sede do poder é que está cada vez pior. E antigamente havia, tu sabias que havia um caso de corrupção. Hoje em dia é na tua cara. E as pessoas que votam não se importam. Isto faz-me confusão. Sim. Isto faz-me muita confusão. As pessoas não se importam. Ele rouba, mas faz. Pronto. O presidente da Câmara. Sim, ele roubou. Pois, tem lá o saco azul dele e tal. Mas ele fez estas obras, fez este passeio e fez esta coisa, e pronto, as pessoas são assim. Portanto, há momentos em que não te sentes português? Em que te sentes um estranho? Sim, quando acontecem certas coisas, esse tipo de notícias de de exagero, de corrupção, de falta de escrúpulos, pensei, pá, que pena não ter nascido noutro país. Pelo menos essas bases, nós temos um país extraordinário. Temos pessoas, o nosso povo é o nosso público, do qual eu faço parte, com os seus defeitos. Pá, é maravilhoso, temos um clima extraordinário, temos uma costa fantástica. E depois, de repente, pá, tem uns tipos a tomar conta disto que, infelizmente, em vez de governarem para o público, para Sim. nós, para as pessoas, não. Eu não percebo como é que não há nenhum que chegue lá e diz assim, não, é pá. Acabou. Pá, já toda a gente já sacou dinheiro, meus amigos, acabou. Vamos fazer isto a sério. E por isso, às vezes, tenho vergonha quando os turistas andam aí, não sei o quê, e fazem perguntas e tu não consegues responder. E assim, então, mas vocês têm isto, isto, isto, e porquê que não têm? Minha senhora, não sei dizer. E depois assim, mas vocês não votam? Sim, ora, gente, vota, mas... Depende do conceito. Mas depois há metade das pessoas que não votam, que vão para a praia. Pá. Embora eu não me meta na vida política, não gosto. No entanto, o Portugalex ajuda-te a lidar melhor com essas frustrações daquilo que Portugal nunca conseguiu ser. Sim. Não, e podia ser uma loucura o país. Sim. Simplesmente, pronto. E através do Portugalex é o que eu digo, vou sabendo várias coisas ainda piores. Vai-se fazendo algum humor, pronto. No entanto, estiveste também ligado e estás ligado ainda, porque ainda está a transmitir no Bem-vindos a Beirais e também relacionado com Portugal. Era ali, naquele projeto, naquele programa, naquele conceito, que estava toda a Portugalidade? Eu e acho é por isso que não devia ter terminado tão cedo. Eu acho que é um programa que é... Eu acho que acertaram mesmo ali na Mush do que as pessoas querem ver. Não só os imigrantes, as pessoas ali reconhecem-se a sua aldeia, reconhecem a sua vida. E a série tem um trunfo muito grande, que é cada episódio é uma história. Portanto, se tu não vires história um... Fechada. Portanto, se tu não vires um, se vires outro episódio, vês as personagens e depois começas a seguir ou não e apanhas os núcleos das personagens todas. Portanto, aí não é uma novela. O que é bom, porque às vezes... as novelas, a gente que entrou no clichê da novela, já há aí 30 anos que são as mesmas histórias de... É a família rica, a família pobre. Depois há um que rouba o amor, depois há os outros não sei o quê, pá. E não só as nossas novelas, as estrangeiras também perderam muito o público. As pessoas já não têm paciência. Ou tu tens uma história extraordinária. Ou então... O formato é aquele formato e faz é aquele, sobre aquilo. E ele, o Bem-vindos a Beirais, acertou num ponto fulcral, que é que aquilo é uma coisa portuguesa. Tu não tens ali grupos de ricos. Não tens grupos de ricos. Tens ali um ou outro, tens um comendador que se calhar vive acima da média, não é? Mas depois não tens. Tens a casa do comendador e tal, mas não tens ali enorme ricos e não sei o quê. Pá, não tens. Tens a vida como ela é. Basicamente, claro, numa aldeia, as cidades, claro, não vives assim, mas as pessoas conseguem interagir e perceber, ver aquilo e sentir-se. Olha, isto faz-me lembrar qualquer coisa. Nem que seja a família que tem na aldeia e esse tipo de coisas, portanto, foi pena. Pode-se aplicar a palavra mágoa quando soubeste que o projeto ia ter um fim? Não é mágoa, é assim, tu não podes ficar nos projetos eternamente, e os Sim. projetos, infelizmente, mas mesmo... Mas a vida de Beirais dava para mais? Sim, era capaz, mas é uma estratégia que esta direção decidiu. Que não queriam ir por ali, por isso estão no seu direito, não é? Nesta profissão e nesta área, como é que se lidam, não tanto com os sims, mas também com os nãos? Com os nãos como? Quando recebes um não para... E se calhar hoje recebes menos, porque já tens a tua carreira consolidada, mas não, talvez... Não, não é por aí. Recebes na mesma não, porque não, às vezes os elencos ou estão mas fechados... Mas depois em causa o teu talento? Ou nunca chegaste a esse ponto? Sim, sim. Então, e quando tu passas muito tempo em casa, não entras nesta série, não entras na outra, não, pensas assim, pronto, olha... Acabou-se. Vou ter mesmo de ir para o supermercado como caixa porque acabou-se. Isto não vejo ninguém a convidar-me para nada. Eu não vou a casting, não vou. Eu tenho um agente, sou agenciado pela Lisbon Artist, uhum. o Paulo Araújo, que é fantástico. Mas muitas vezes ligo-lhe, olha, ele é pá, não há cinema, não há nada. Por enquanto não há nada. Só que isso, às vezes, antes de ter agente, e mesmo durante, tu ficas em casa muito tempo e isso acontece a muitos colegas meus. É frustrante, porque tu vês que estão coisas a acontecer, mas tu não fazes parte. Então pensas, olha, acabou-se, secou-se a fonte. Eu consegui enganar esta malta toda há 20 anos, agora acabou-se. Mas pronto, entretanto, vai aparecendo trabalho, vão aparecendo outras coisas, mas acredito que seja muito frustrante para muitos atores. Mas em 42 anos de vida, em vários anos de profissão... 22 anos de profissão, Ainda tens dúvidas em relação àquilo que és e àquilo que és capaz? Tenho. Muitas vezes penso, às vezes vejo os trabalhos e acho que, olha, acho que correu bem, esta cena não, acho que não podia ter feito melhor. Sei os meus limites, sei aquilo que consigo fazer. Agora, bom, como não, o problema desta área é que não depende de mim. Se tu queres trabalhar, quero trabalhar. Agora, se tens ali, se tens diretores de casting e tens outras pessoas que não contam contigo, muitas vezes é porque não se lembram. E têm sempre os mesmos atores. Há uns que são já atores, como é que se chama? Os atores fetiches de certos realizadores. Não sei o quê. Portanto, não entras em todos os meios. Se a coisa secar, muitas vezes pensa, pá, sou eu que realmente não... É aquilo que digo, afonso-se, acabou-se, olha... Pensava eu que tinha jeito para isto e talento para isto, mas não. É um meio que talvez seja feito de amigos para amigos com amigos? Não, não, não devia ser, não devia ser. Sabes que eu tirei um curso de atores, que há muita gente que na rua dizem-me, ai, a minha filha ou o meu filho tem muito jeito, gostava que me pusesse lá. Ah, pronto. Sim, não estou vendo por aí. Tu tens, e isso continua, que as pessoas acham que, ah, tu vais, eu também queria fazer como tu, para sei lá, fazer umas macacadas. Pronto, sim. Que é umas macacadas, que é, a gente vai lá, aparece na televisão, desrespeitam-te. Sim, sim. Não, pergunta, por dizerem macacadas, sentes-te respeitado enquanto... Ou palhaçadas, sim. Ou palhaçadas, portanto, porque também assim, eu faço mais humor, de maneira que as pessoas acham que o humor é uma coisa ainda negativa, é um género abaixo do resto, não é? Pronto. Fácil. É um género fácil, consegues fazer rir. É que eu, assim, conseguiste fazer uma cena séria, uma pessoa nas novelas, consegues fazer. Agora, tentar fazer rir as pessoas, é que acredito que seja mais complicado. O pior é se tu tentas fazer rir e depois a coisa sai assim. Coisa sai assim. Isto não é bom. Há frustração por as pessoas não te verem como um ator à série, na medida em que só te verem ligado à comédia, não te conseguirem ver noutros formatos. António Machado no drama O Vilão. Sim, mas já viram. E aqui esta, o Bem-vindos a Beirais também foi bom, porque aquilo não são bonecos. Eu fiz um GNR, e o GNR é uma pessoa que existe, não é um boneco. Não é um boneco do GNR, é fazer vozes, ou caracterizado de... pronto, e também consegui provar que, e outras coisas que tenho feito, consegui provar que consigo fazer outras coisas. Epá. Não te vou dizer que... Mas é uma luta que tu tens. Saber... Não, não, não. Eu não sou é uma luta. Eu vou mostrar que sou mais sim, que sim, isso. Sim, não, isso sim. Isso é a luta que eu tenho e que a minha agência tem, e que o Paulo Araújo tem, é... Ele não faz só comédia, ele não faz só bonecos, ele faz outras coisas. O problema, sabes qual é? É tu alterares as mentalidades das pessoas que estão nas novelas e dizes, ah, não, não, não, não. Que isso está ligado à comédia, depois isto não é coisa, é uma cena séria. Mas deixem, é tal coisa, deixem o homem trabalhar, deixem o homem ver, dê oportunidade. E aqui neste país, não. Ou então, tu queres fazer um sketch com alguém e tu dizes, não, olha, vou chamar este. E diz, ai pá, não, que esse é do teatro, não sei o quê. Esse é ator dramático. Pá, os atores são todos dramáticos e são todos... Claro que tu podes estar mais vocacionado para uma coisa, para um género. Eu gosto mais de fazer comédia, claro. Agora, posso morrer todo, mas consigo fazer uma cena séria. É o maior problema desta área. É as caixinhas e os rótulos. Sim, e... sim, sim. É. Acima de tudo, os rótulos. Tu entras numa série qualquer e a partir daí... Ah, não, este é o o das vozes. Este é o que faz só comédia. Este é o dos outros do humor. Pronto. Ou os outros que dizem... Ah, não, este só faz drama. A gente quer uma coisa mais animada. Não, este só faz... Terias dado menos nas imitações, nas vozes, nesse lado mais de comédia, se soubesses que hoje te rotulavam tanto com isso? Tinha, não, o que eu tinha feito era, eu tive 8 anos no Contra Informação a fazer só vozes. Exatamente. E aí foi, lá está, não tinha ninguém que me apoiasse, que me dissesse, olha, que, porque eu cada vez que aparecia num casting as pessoas, ah, este é o das vozes. E isso é mau, foi mau. Porque tu não vais como ator, vais com o tipo das vozes que também já estás a aparecer na televisão. E não foi isso. Porque eu tirei um curso de atores para alguma coisa, né? Pronto. Tens esse dom ainda das vozes, de fazer imitações, o que é muito bom, mas basicamente o que quer seguir é a atuação, é ser ator. Seja para fazer comédia, seja para fazer o que for. Agora, realmente tive 8 anos num programa só de fazer vozes, onde tu, basicamente, as pessoas só te conhecem com a tua voz. E aí devia ter tido mais cuidado, devia ter tido alguém para perceber como é que estava a gerir mal a coisa. E sim, se eu soubesse o que sei hoje, a esse nível tinha, se calhar não digo que não estivesse os mesmos anos lá, mas tinha diversificado os outros trabalhos, tinha tentado meter-me noutras coisas. O Contra-Informação pode definir-se como uma espécie de pecado capital para ti? e para, não, a, tua, para a tua carreira. Não, não, não. Não, porque adorei fazer, atenção. Eu estive lá 8 anos. Agora, eu não tinha era noção do que estava a acontecer à volta. De que me estavam a secar. Ah, nesse, percebes? Não, não tinha essa noção. Se soubesse, não tinha deixado de fazer, só que tinhas de ter cuidado com outras coisas. Pá, tentava, ou então, suspendias aquilo. Ou fazias um ano ou dois, dizia isto é bom, mas eu quero fazer é mesmo trabalho como ator. E se calhar aí tinha batalhado por aí. Ou tentaste meter, mas lá está. Não, não são coisas que tu decidas. E no Bem-vindos a Beirais tentaste quebrar essa pedra. E não só, em várias outras séries que fiz. Fiz um telefilme com o Diogo Infante e tudo. Em que, lá está, era mais um dos tipos que está na fábrica. Era, por acaso era uma coisa de helicópteros, era uma como é que se chama? Não é uma agência, mas é uma coisa de helicópteros. Uma fábrica de... Uma fábrica de... Tem fábrica, mas tem... É, uma linha aérea, não sei. Ui, sim. Agora falta-me... Voa. É uma coisa que... mas de helicóptero, eu era mais um da fábrica. E fiz também um filme de cinema, já fiz um filme com o Fernando Matos Silva em 2001, uhum. Onde lá está, fiz uma personagem, que era mais um dos que estavam na aldeia, não é para a palhaçada, e pronto, e consegui. Claro que tens sempre as pessoas e os outros colegas, e olha que isto não é palhaçada, pá, olha, tu vê lá e tal. Sim, sim, sim. E tu dizes, tá mas bem, eu faço as palhaçadas todas fora das câmeras. mas é difícil. Assim como também há atores que são considerados sérios, que depois não são chamados para fazer humor, assim. E também criam. E também quero, eu tenho muitas dizem, é pá, quando houver uma série dessas, eu sei que chame-me. Porque tu estás a pensar que ele, como ator sério, ator dramático, dizer que não consegue, quer fazer, sim. Porque é um género abaixo. Não, eles querem fazer humor. Nós podemos, nós devíamos poder fazer tudo. Não, nunca deste contigo a pensar que o teu curso de ator estivesse num caixote de lixo por aí? Não, por rotularem não. Só com aquele género. Não, é chato. Tirei um curso para quê? Exatamente. Não, tu pensas isso é quando há pessoas que não têm curso nenhum e que te passam ao lado. Ah, pronto. Sim. Aí ficas, para que é como estar ali naquela altura foi um sacrifício, a sacrificar, pensar, é isso que mesmo eu quero fazer da minha vida e de repente as pessoas não têm informação nenhuma e de repente já estão. E ao fim de uma novela ou duas, ou de uma série ou duas, ou aparecem três cenas ou quatro, já são atores. E às vezes tenho mais protagonismo do que tu durante esta vida toda. Mas pronto, eu também não me posso queixar porque sempre tive trabalho estes 20 anos. Comecei na Disney em 94 e depois do curso. E sempre tive trabalho, muito ou pouco. Mas foste tendo? Mas fui tendo. Isso é bom. E vou tendo. É bom. Hoje as novas gerações que aparecem, tu falaste aí de alguns casos em que te podem passar à frente. Essas novas gerações que vão surgindo, que vão aparecendo, que se vão talvez iludindo com a fama e com o reconhecimento, têm menos respeito pela palavra ator, atriz? Não é falta de respeito, é não têm noção do que isto representa, porque ao fim de um ano, ou ao fim de um trabalho, ficam na rua. Portanto, não tem o calo, por exemplo, que tens. Não, mas tu tens de ganhar o calo, em teatro, tens de ir para cima de um palco. Estás ali num teatro e tens de começar com peças pequenas, tens de começar com papéis pequenos. Isso é que é o trabalho. Aqui em Portugal, e um monte de gente me diz, aqui em Portugal é ao contrário. Que é, tu apareces na televisão. E és o maior. E depois começas a aparecer nesta novela e apareces na próxima. E depois aparecem três novelas que depois ficas muito cansado. Então vais tirar um curso. Depois vais fazer teatro. Devia ser o contrário. Começas com o teatro. Tens formação, claro. Tens de ter formação, devias ter pelo menos uma formação básica. Formação, sim. Devias ter formação. Depois passas para o teatro. Uma pessoa pode ir fazer televisão na mesma, claro que podes, mas devias ter a formação de base primeiro. Eu não sou contra as pessoas aparecerem na televisão e depois de repente são atores. Eu não sou contra, só que acho que não é essa não é a imagem que nós devíamos dar da nossa profissão. És uma pessoa que tenta dar conselhos ou é que os outros procuram os teus conselhos? Como assim? nesse sentido, das pessoas mais novas necessitarem desse calo e tu tens a experiência desse calo. Eu digo sempre, epá, tenho uma formação. Dizes por ti ou vem-te perguntar? Oh, António, como é que isto funciona? Não, perguntam. Não, é tal coisa que é. Ah, eu gostava também de aparecer na televisão. Então, olha, vais tirar um curso. E depois tens de ver se é isso mesmo que queres fazer, que é passar estas fases todas de não tens trabalho, para te dizerem que não na cara, dizerem que não, és muito alto, és muito baixo, és muito feio, és muito bonito. Tens de passar por isso tudo. Sim. Até tens um trabalho, até trabalhares. E depois, se trabalhares, uma maravilha. Agora, não quer dizer que a seguir continuas a trabalhar. E então, neste país, não tens um mercado para isso. Não tens mercado de cinema, não tens mercado de televisão. Que tu tenhas sempre a trabalhar. E temos outra coisa, que a seguir vêm atores mais baratos. tu estás a fazer uma novela e pensas que és o maior e já estás na, ah, na, quem na Berlim. Depois de repente há pessoal que faz por menos. Isso, assim, não é só nesta área, mas também se passa. É preciso ter uma autoestima muito trabalhada, e falavas ainda na questão dos nãos, dos sims, és muito alto, és muito gordo, és muito baixo, é preciso ter uma autoestima muito trabalhada para levar com as respostas todas, sim, e mais, sim, algumas. Sim, sim. Tens de pensar que, epá, tens de saber o valor que tens e que podes ter e o que é que ainda podes fazer, mas acima de tudo tens de acreditar em ti, porque se não acreditares em ti vais levar muita gente a dizer, ah, epá, não, este não tem piada nenhuma. Epá, e levas com isso, e levas com, ah, você não tem talento nenhum. Vais levar com isso mesmo na rua. Na rua as pessoas dizem-te, ah, você não, já ouvi na televisão, mas não gosto. Já estás vacinado contra isso? Não, não. Ou seja, não ficas com o ego muito inchado quando gostam de ti, nem ficas muito cabisbaixo. Não, ficas contente. Ficas contente quando as pessoas na rua falam bem de ti e gostam. Isso é muito bom. Mas também é bom também de vez em quando levares assim uma chapada, que as pessoas e acordares não, um bocadinho, não te conhecerem. As pessoas, isto é da televisão, ah, não sei quem é. E tu, o que é que fez? Olha, já fiz isto. Mas é bom também. Coloca os pés na terra. Claro, e dizerem, não, uma coisa é dizer, eu não gosto de ti. Ah, eu não gosto de si. Então, ótimo. Outra coisa, eu não gosto do seu trabalho, acho que o seu trabalho não presta. Isso não concordo. Podes dizer, já fiz coisas melhores ou piores agora. Coisa. Você, como ator, não vale nada. Podem dizer. Tens de aguentar. Também com a idade, e falavas assim na questão da paciência um pouco mais atrás nesta entrevista, também com a idade tendes a expor-te menos. Publicamente e às pessoas e sim, na não, rua as pessoas na rua é giro, porque as pessoas ficam a olhar, tu estás num país em que as pessoas, olha, aquilo é da televisão, cochicham muito, aquilo é da televisão, anda, às vezes é na tua cara nos supermercados, às vezes estou na fila com as outras pessoas e de repente alguém olha para trás, ah, olha quem está aqui atrás e tal, e as pessoas metem-se e são simpáticas. Claro que depois às vezes são chatos, é quando estás a almoçar ou a jantar, ou em família, ou com alguém, e as pessoas vêm falar, contar coisas e não sei o quê, mas pronto, isso aguenta-se. Neste país aguenta-se. Sorrir e acenar. Já diziam os pinguins do Madagascar. Exatamente. Por acaso também fiz vozes do Madagascar. O contrapoder foi uma traição, e falamos muito aqui de traições, mas foi uma traição ao contra-informação? O contrapoder? Sim. Não. Porquê? Em que aspecto? Em aspecto, o contrapoder foi tão especial, e falo por mim que na altura era pequenino, mas vi o programa, tinha uma aura tão especial, igual também está a rotina RTP Memória, que o voltar com outra roupagem no século XXI e com protagonistas diferentes, sob um remake traiçoeiro, não sentiste a memória do contra-informação atraiçoada, traída? Porquê é que vão voltar com isto? Pois, eu acho que há coisas que é preciso ter cuidado a fazer, mas se for bem feito, não sei porquê. Tens outra equipa de vozes, tens até as mesmas pessoas a fazer vozes, não faz mal nenhum. Acho que não faz mal nenhum. E não tiveste vontade em te autoconvidar para não. Para esse... Não. Não, depende. Hoje foram, em dia... foram 8 anos muito, muito, muito cansativos. Foram 8 anos que se encerraram ali. Sim, sim. Algum cansaço, mas não foi, não dava de rastros. Portanto, é um trabalho que se faz bem, é cansativo, porque estás a fazer várias vozes diferentes. Uhum. E às vezes as pessoas pensam, mas só lá ias pouco tempo. É, mas nesse pouco tempo, se calhar aqui vale-te psicologicamente, e não só a nível de voz. De voz, sim. Aqui vale-te muitas horas, porque tens de fazer vários textos com várias vozes. Portanto, às vezes era muito cansativo, mas era muito giro. Agora lá está, como complemento de um trabalho de ator, percebes? Daí, se me convidassem para fazer um programa, agora tinha de ver muito bem qual era a capacidade que tinha, mas se calhar até fazia. Há várias uma coisa bem feita. Há várias coisas que te tiram a paciência, mas talvez a principal não seja quando te pedem para imitares este ou aquele. Sim, não. Eu acho graça, isso não me chateia. Às vezes mas gostas de imitar espontaneamente ou quando sim, alguém imito, te pede? Eu imito espontaneamente. Agora, às vezes a pessoa, imite-me lá a mim. Isso é que me faz uma grande confusão. Imite-me lá a mim. Eu não conheço. Eu imito. Mas faz lá a minha voz. Eu não sei. Às vezes, ou então conta-me uma anedota. Conta-me uma anedota. Na rua. Estás assim muito bem, ou na praia. Assim, conta-me uma anedota. Desculpa lá, mas eu não estou a trabalhar. Até imito o Cavaco. Olha, imito não sei o quê. Imito o professor Marcelo. Então, se começar a pagar. Mas assim, começar a pagar, a gente fala. Se não, porque instantaneamente eu faço. Portanto, não... A comédia é vista como talvez o parente pobre disto de representar. A imitação pode ser vista como a parente pobre da comédia. Depende, podem ser que as pessoas só fazem imitações, é uma pessoa limitada. No meu caso, não. Mas há pessoas que só fazem vozes e só, se calhar só sabem fazer uma voz ou duas. Mas não é um, não acho que seja um parente pobre, acho que é tudo se complementa, portanto. Não sofres, e falavas aí da questão psicológica, não há uma espécie de esquizofrenia associada ao António Machado, é possível, do género... Eu acho o Marcelo, não sei o que. Eu antes levava as vozes até à loucura. Sim, fazes o Portugalex, por exemplo, quando sais de estúdio de gravação, quanto tempo demoras a voltar a estar em ti? Não, parece conversa das almas. Não, mas é verdade, não, mas isso é rápido. Agora já é rápido. Mas quando era mais novo, era pior, porque vias uma voz gira. As primeiras foi o Artur Albarrán. Eu andava o dia inteiro a falar assim, em casa. O drama, a tragédia, o horror. Só que isso era muito irritante. Os meus irmãos lavam com isso, os meus pais e os amigos todos, porque não, às vezes era mais forte. As pessoas diziam: olha, onde é que estás? Eu estou aqui. Ouviste muitas vezes a palavra. Cala-te. Exato. Epá, cala-te com isso. Não, e muitas vezes, e eu, quando era miúdo, era assim, era fazia as vozes para quebrar um bocado o gelo, porque uma pessoa, não parece, mas eu também sou envergonhado. Tens uma pessoa tímida. E nos grupos, tu chegas, grupos deles e delas. Para tu seres aceito, eu achava que se começasse a fazer vozes, fazer palhaçada, então pá, estás bom, as pessoas... Eras mais facilmente aceito. Riu, o riso, já, pronto, já estás aceito. Já sei, pá, este tipo tem graça. Mas no meio daquilo tens dois ou três e que estão a olhar para ti assim, pá, o que é isto, pá? Mas o que é este maluco? Com um ar assim, mas o que é isto? O que é este palhaço? É o reverso da medalha. Pronto. Mas eu não tinha noção disso. Só fui tendo, à medida que vias as pessoas, uns a rir e depois outros a olharem para mim assim, que é pá, o que é que tu queres? Disse, não, era para ver se... Não, deixa estar. Pronto. As pessoas tratavam mal, ou eram mais antipáticas, porque estavam desconfiadas. Assim, isto não é bom da cabeça. Porque é que ela está para ali a fazer voz e falar assim? Sabes quem é que são os melhores críticos para esse tipo de coisa? São as crianças. Tu pensas, chegas às sinceridade. Minhas, então pá, estás bom, não sei. E havia uns que diziam, porquê estás a falar com essa voz? Por nada, realmente é um bocado estúpido. E tu pensavas, o que é que eu fiz à minha vida? Sim, mas realmente está um bocado estúpido. Para que é que eu estou a falar com ele assim? Está feito parvo. Tipo desenho animado. Eles não me fizeram nada, não me pediram nada. Estão a olhar para mim. Ao fim e ao cabo, e com tantos anos de profissão e com tantas experiências e tantos trabalhos, é fácil gerir e ter amigos fiéis neste, digamos, negócio? Não é fácil, mas tu, eu tenho noção de quem gosto. Eu gosto de toda a gente, até prova o contrário. Mas claro que depois há pessoas que se identificam mais comigo. Mas não tens medo de dizer que não gostas da pessoa X? Não, porque às vezes só há hipocrisia. Não, eu gosto de toda a gente. Não, eu gosto de toda a gente. É trabalhar, é aquilo que eu te digo, até prova o contrário. Até vês que há pessoas que são maus colegas. E há pessoas que não são boas pessoas. Quando estás a lidar com elas, percebes isso. Portanto, aí afastas-te, não vou dizer, não gosto de ti. Não, afastas-te. Pronto. Também é o ideal, e lá está, a idade também te dá essas coisas. Uhum. Eu esforço-me, cada vez menos, mas esforço-me por me dar bem com toda a gente. Mas isso às vezes não é possível. Gerem-se melhor as desilusões até da própria vida trabalhando-se numa área como esta? Fica-se a perceber do que é que realmente calo. As pessoas são feitas. Sim. Percebes que há sempre uma coisa que é... A amizade que eu tenho por uma pessoa não é a mesma que ela tem por mim. E tu, neste meio, tu percebes. Tu percebes, basicamente, quando és convidado para certas coisas ou quando és convidado para certas coisas. E percebes para onde é que tu podes ir. Claro que isso às vezes é triste. Ficas desiludido, mas é tal coisa. Levas uma facada nas costas e levas um pontapé e mas segues. Porque isso dá-te mais consciência para também não te meteres com qualquer pessoa. E não te dares a qualquer pessoa. E por isso, pronto, dá-te calo. Mas, no entanto, procuravas isso. Procuravas que o nível de amizade que outra pessoa nutria por ti fosse o mesmo que tu nutrias Exatamente. Por ela. Eu achava que sim. Que era igual. Cada vez que eu vejo colegas meus e amigos meus, eu faço uma grande festa. E tu percebes que, do outro lado, alguns fazem uma grande festa, há outros que não fazem uma grande festa. E tu percebes que, por exemplo, és convidado para um casamento de alguém, os casamentos são festas e não sei o que, assim, eu não fui, ele não me ligou. Não, isto nada. Não é só deste meio, é em tudo. Portanto, tu pensas, mas eu sou teu amigo dele, eu gosto tanto, demonstro, ou é deles ou delas, e depois, quando são as coisas que realmente festa, palhaçada, não chamo. Portanto, mas isso, assim, não é mau. Tens é de perceber que não te podes zangar, mas a seguir não podes zangar-te com essa pessoa. Faz parte, é assim. Isso não pode, não pode, por vezes, mas calhar com a tarimba que já tens, não é por aí, mas isso não dava aso a pensar a vida é uma... Não, não, não é. Se pensas nisso assim, pá, olha que eu fiquei, pá, desiludo-te. Sim. Pensa assim, olha que eu nunca pensei, pensei que malta se desse bem, pensei que, e, pá, e às vezes é tal coisa, a amizade e a relação que tu pensas que tens com uma pessoa não é a mesma que ela tem por ti. E só que isso, primeiro que uma pessoa encaixe isso, agora é mais fácil, mais facilmente tu percebes. Porque depois é assim, tu dás, se a outra pessoa não te der tanto, alguma coisa se passa. Não é? Sim. E pode ser, pá, não passa daquilo. Somos amigos todos, mas não vai... Não, não vai, vai passar, ou então sim, contam contigo. Isso é uma maravilha, claro, mas cada pessoa escolhe os seus amigos e as suas amizades, epá, não podemos ir a todas, né? Lidaste agora recentemente com o falecimento de um colega do... Sei, do Boa Vida. Do José Boa Vida, de quem falávamos há bocadinho. Ainda me faz muita confusão perceber isso. É muito estranho. Aquilo que eu te pergunto é, tendo agora passado por esta experiência tão, tão próxima e tão recente, há um acalentar, um crescimento do medo de um fim instantâneo? Como assim? Ou seja, ao veres o José Bovida que faleceu do modo que faleceu, de uma forma tão, tão instantânea e tão momentânea, sem dar sinais de... Sim. Se tu próprio colocando nessa posição, não há um receio de sair desta porta e... Ah, sim, claro. Claro que sim, eu estou sempre assim, mais até pelos meus filhos, tenho muito medo de me acontecer alguma coisa que tu não controles, um ataque de coração, uma coisa qualquer, por isso é que uma pessoa também tem de ter algum cuidado com a saúde, um mínimo, pelo menos. Agora, não sei, lá vou fazer os exames que tenho de fazer agora. Se te der aqui uma macacoa qualquer, não sei, acho que não. Não é algo que te assusta, que te deixa incomodado? Essa espécie de tic-tac constante? Sim, sim, custa-me, porque especialmente cada vez mais, hoje não vamos falar de doenças, mas cada vez mais se fala de cancro, e as pessoas cada vez mais morrem de cancro. E antigamente tu sabias, ei, eu tipo, o gajo morreu de cancro não sei onde. Hoje em dia não, é tudo ao teu lado, sim. É ao teu lado que se passa, e isso preocupa-me. Preocupa-me que os meus filhos venham a ter alguém, ou alguém da minha família venha a ter, ou cancros, ou outras doenças piores, ou eu, pronto. Sendo que se me acontecer alguma coisa, se fores tu, não é? Se morreres, tu já não sabes. Portanto, para ti é igual. Pronto. Agora, sim, para quem cá fica, é que é horrível. Por isso é que eu espero que nunca aconteça nada a mim, como é óbvio, mas não vivo preocupado com isso. Não vives. Não atravessas uma rua, não andas o tempo todo em casa a pensar, ah, meu Deus, é quase paranoia. Pois, isso não pode ser paranoia. Mas penso muitas vezes que espero bem que não aconteça nada de esquisito. Acreditar que há algo mais do que isto ajuda-te a amenizar isso? Sim. Eu não sou, já fui, assim, não sou católico praticante, já fui, mas cada vez menos não vou dizer que perdi a fé, não perco a fé. Uhum. Acredito em Deus, acho que há alguém que não será um ser do mal, não é? Não sou temente a Deus, que depois a Igreja Católica e as outras igrejas têm sempre uma coisa, que as pessoas têm medo. Mas a tua fé não se materializa numa figura, é isso? Não, sim, olha, acredito em Jesus Cristo e nas coisas que ele ensinou, e por aí tu tentas fazer a vida. Agora, depois tudo o resto das outras alegorias, não, acredito em Deus e o resto, e sigo por aí. Agora, não sou fundamentalista. Mas a religião desiludiu-te? Desiludiu um bocadinho. Não é, os não é propósitos da religião? Sim, os propósitos, não, as igrejas. Quem gera, sim. Quem gera. Isso desiludiu-me muito. E tu percebes que é um negócio também. É um negócio, aquilo é um negócio. É como aos outros. E custa-me que, e agora nestas coisas do Estado Islâmico, faz coisas em nome de um Deus que eles nunca viram. Uhum. É um fantasma, basicamente. Estás a fazer coisas por um nome de uma coisa que eles nunca viram. E isso é estúpido. As pessoas matam-se e zangam-se por alguém que eles nunca viram. E que não existe, basicamente não existe. Se tu queres ser religioso, maravilha. Agora, se tu vais matar um ser humano por acreditares naquilo, epá. E como é que alguém tem um livro que diz que não, tu tens de evangelizá-los e tens de matar os outros que não são, que não acreditam? Epá, tu a partir daí tens uma bomba atómica, não vives em paz. Isto é estúpido, quer dizer, se tu és tão religioso e depois vais matar o tipo ao teu lado só porque ele não acredita, pois então é o caos. É a deturpação dos completamente, dos valores todos, de tudo o que as religiões supostamente se baseiam. Mas pronto. Olha, foi um prazer receber-te, para terminar para terminar esta entrevista. És pessoa de dizer, eu só acredito naquilo que vejo? Não, eu acredito em muita coisa que não vejo. E tem de haver alguma coisa para além disto. Porque isto de repente... Porque nós não somos seres rastejantes como os outros, não é? E como é que há coisas que se explica, que não se explicam? Tu consegues explicar muita coisa, mas há coisas que não se explicam. Não se explicam. E isso, por isso é que me faz crer que há alguma coisa acima disto. Mas nós sabemos o quê. Como é que se explica que desde 2013 que estamos em conversas e nunca chegámos... É verdade. É uma coisa que não se explica. Filtro. É um filtro. Filtro. É um filtro de alguém. É verdade. No fundo. É um filtro. António, foi um prazer receber-te aqui nas conversas, aqui num grande, grande, um grande prazer. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Voltamos Adeus. Com o ator Pedro Lima e também com... Com o cavaco, talvez, não sei. Oh, já cá esteve cá. Agora só se for lá, Blay. Beijinhos, abraços, um abraço, bom fim de semana para mais uma Conversa de Esquina. Tchau, tchau.